compasso do chão do Brasil. 2 por 4 é cadência, compasso do chão do Brasil. Eu sou do interior de Minas, do sul de Minas Gerais, de uma cidade linda chamada Varginha, que é assim a moldura da minha infância, aquela cidade. Eu hoje perdi um pouco o contato com ela, porque não tenho mais parentes lá, mas é um lugar que eu tenho o maior carinho, assim, é Varginha. E ali é uma região de muito congado. Então, assim, tem duas coisas que me remetem às minhas primeiras lembranças de música. Uma são os tambores do congado, que eu não via. Eu lembro assim, eu criança mesmo, devia ser muito pequeno, porque eu só me lembro do som. Eu via aqueles tambores chegando, eu não sabia o que era, e depois eles iam embora, e eu ficava sem saber para onde eles foram. E uma outra lembrança é do próprio instrumento, do violão, que eu me lembro que eu era muito pequeno também, e tinha uma barbearia perto da minha casa que tinha um violão azul e preto que ficava na parede. E eu não tinha coragem de chegar para o dono da barbearia e pedir o violão emprestado, ou para brincar com ele, para ouvir o som e tal. Aí eu ficava esperando, ficava sentadinho, quieto, assim, esperando. Todo dia passava um cara que tocava o violão. E eu ficava ali me deliciando com o som do violão. Então, na verdade, eu acho que na minha infância, assim, na minha infância bem, bem novinho assim mesmo, o som me chamava a atenção. Andorinha voou, vento mudou, o que vem paró, alvoroço de sassa, uve que lá vem chuva, aguaceiro sol. Prosa tá muito boa, mas a garoa já molha o pó. Chão de terra e o sol. sol da serra já deu um nó. Deixa a prosa, meu tempo tá feio, eu vou lá pro cafundó. Picando a mula eu já tô chuveiro, mano, me pega o chapéu e o paletó. E hoje trazemos alguém muito especial, não sei se vocês já reconheceram naquilo que ouviram, um compositor e intérprete de primeiríssima qualidade, de Minas Gerais e, pasmem, aqui de Varginha. E nós já apresentamos ele aqui no nosso Questão de Sensibilidade, mas vamos ver o que é dito aqui no site sobre o Sérgio Santos, é esse o seu nome. Bom, ele é um mineiro de Varginha, começou sua carreira musical participando como cantor do espetáculo Missa dos Quilombos, do Milton Nascimento, aliás, um trabalho maravilhoso do Milton. Isso foi em 1982. A partir daí, aprofundou seus conhecimentos musicais como violonista, intérprete, arranjador e compositor. Venceu alguns dos mais importantes festivais de música do Brasil, até que em 1991 conheceu aquele que se tornaria seu grande parceiro, nada mais do que o grande poeta e letrista Paulo César Pinheiro, com quem compôs cerca de 180 músicas. Obra esta que já foi cantada por Milton Nascimento, Leila Pinheiro, Joyce, Olivia Haim, Saigar Guarabira, entre outros, ou seja, um time bem da pesada, né? Em 1996, ele foi indicado ao Prêmio Sharp, maior prêmio da música brasileira, pelo seu primeiro CD, o CD Aboio. Em 1999, apresentou-se no Hollywood Bowl, um dos templos sagrados da música americana, em espetáculo elogiadíssimo pela crítica local. Em 2002, lançou pela Biscoito Fino o CD Áfrico, uma obra-prima da música contemporânea brasileira. Dois anos depois, em 2004, lançou Sérgio Santos, também pela Biscoito Fino, só com composições suas, a maioria em parceria com o próprio Paulo César Pinheiro. Uma delas, Paixão Bandida, ganhou um terceiro parceiro, Francis Reimer. Ou seja, gente, é um time da pesada, é um grande artista, é um orgulho para nós aqui da região, porque é de Varginha, é de todo o sul de Minas, né? A princesinha desse espaço. E o pessoal, eu acho uma coisa bonita do mineiro, eu não sou mineiro, não sou, eu sou de coração, é que eles são muito unidos, né? E não existe essa, existem essas rivalidadezinhas bobas de cidades próximas, mas isso não conta, não. Na verdade, na hora H, somos todos do sul de Minas e com muito orgulho, por sinal, uai! O fato de ser mineiro me puxou muito para a harmonia, né? Os mineiros são reconhecidamente os caras que mais se preocupam com esse quesito harmonia dentro da música brasileira, né? As músicas do Milton, do Toninho Horta, Tavinho Moura, inúmeros outros, né? A gente percebe a elaboração harmônica com uma característica muito forte disso. Por outro lado, o meu pai é alagoano. E na minha infância eu ia para Alagoas, passar férias e tal, e tinha contato com aquela realidade nordestina ali. Ali tinha... Eu me lembro de ver os folguedos de rua ali, tudo. Né? A coisa do chachado, do baião, do... meu pai dançando chachado. Eu me lembro muito disso como uma característica forte mesmo da minha infância. E, por outro lado, a minha mãe é carioca. Então, a gente ia também passar férias no Rio, e a família da minha mãe é de Padre Miguel. E, poxa, ali eu me lembro de ouvir de longe assim, a bateria da escola. Era o mestre André que era o regente da bateria, né? E a regente mesmo, né? Porque aquilo é uma orquestra. E aqui também me marcou muito assim, as primeiras impressões assim, de música. Então eu tenho essas três realidades que na verdade, quando eu faço um samba ou quando eu faço uma música com característica mais harmônica de Minas Gerais, ou quando eu faço uma música com característica africana, é uma coisa que não, eu não... Vem! Para um pouco, para um pouco, para um pouco, para um pouco, para um pouco. velhos sambas com os velhos sambas de Mangueira. Outros sambas com os velhos sambas de Mangueira. Nos meus 14 anos, eu me mudei de Varginha para Belo Horizonte. Para mim foi um choque cultural grande, assim, né? Eu já rabiscava um pouco o violão, assim, fazia uns acordes. Já começava a brincar de fazer música, por brincadeira. Às vezes vinha, estava andando na rua, vinha uma melodia na cabeça, eu voltava para casa, pegava o violão, tentava brincar em cima daquilo e tal. Mas a música nessa fase, para mim, ela nunca foi uma aspiração profissional. Eu não tinha essa aspiração de ser músico. Por mais amor que eu tivesse pela música. Eu era atleta, fui jogador de basquete, sempre levava o violão junto, né, para as viagens. Eu conheço muito lugar no mundo jogando, mas o violão sempre estava junto. E fiz vestibular para arquitetura. E nessa mesma fase assim, da vida, eu comecei assim, a encontrar com outras pessoas que tinham essa mesma predisposição para a música. Comecei a compor com algumas pessoas e ficava levando isso meio paralelo assim, a escola de arquitetura e a música. E, na verdade, eu não fazia nenhuma coisa direito nem outra. Tanto é que quando eu resolvi realmente assumir a música, que eu vou dizer quando foi, foram dizer para um professor da escola de arquitetura que eu tinha optado pela música e ia largar a arquitetura. A resposta dele foi: pô, que legal que o Sérgio fez isso. Isso vai ser muito bom para a música e para a arquitetura também. Quem foi que fez brasileiro bater tambor de jongo? De onde é que sai quem batuca com pé terno de congo? Me diz, me ensina, quem foi que fez o povo dançar tambor de mina, bumba, meu boi, boi, bumba, o bamba querer, o samba, o jexá, quando o Brasil resolveu cantar. Quem foi que pôs o lamento na voz da lavadeira? Quem fez aqui bate com o candomblé e a capoeira? Quem trouxe um maracatu? Quem fez um maculelê? Mineiro, pau, coco, cachambu, bangulê, a xiba, o lundu, o cateretê, quando o Brasil resolveu cantar. Me diz quem foi que fez a dor se transformar em som de carnaval, em batucada, em melodia. Que força fez mudar toda a tristeza em alegria, quando o Brasil resolveu cantar? Ilê, ilê. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Quem foi que pôs o lamento na voz da lavadeira? Essa que bate com o candomblé e a capoeira. Quem trouxe um maracatu? Quem fez um maculelê? Mineiro, pau, coco, cachumbu, bangulê, axibalundu, o cateretê. Quando o Brasil resolveu cantar. Me diz quem foi que fez a dor se transformar em som de carnaval, em batucada, em melodia. Que força fez mudar toda a tristeza em alegria? Quando o Brasil resolveu cantar. Que tei, tei. No momento em que me bateu essa ideia de que eu poderia realmente trilhar uma carreira na música foi com a Missa dos Quilombos, do Milton. Isso foi no final da década de 80 e é um trabalho maravilhoso, assim, lindíssimo, a música do Milton e o texto do Dom Pedro Casaldáliga. Eu fui convidado a participar como cantor, era um coro que tinham 10 vozes, 5 homens e 5 mulheres. E o Milton era uma espécie de um regente que também cantava e tal. E era um material musical e poético maravilhoso. A gente fez isso em Recife, essa primeira apresentação da Missa dos Quilombos. E quando eu voltei, eu fiquei, poxa vida, se eu consigo fazer um negócio desse com um cara tão importante quanto é o Milton, por que eu não posso arriscar a história da música? E realmente eu larguei definitivamente a arquitetura e comecei a ter mais contato mesmo com o meio musical de Belo Horizonte, comecei a procurar mais parceiros mesmo, aí fiz algumas músicas com Murilo Antunes, que é um poeta maravilhoso, um cara que eu adoro, e aí Murilo, a gente precisa fazer mais músicas junto. E comecei a trabalhar com Tadeu Franco, que é um cantor também excepcional, um cara que tem uma voz lindíssima. Colar de lua minguante. Ah. claro de lua crescente, rolar de lua minguante. Um verso comum de namoro, vestido de aristocrata, com filigrana de ouro e bordadura de prata, mas todo verso é um tesouro pra se fazer serenata. É, todo verso é um tesouro pra se fazer serenata. Daí achado esse verso, acho um assim todo dia, trecho de vida disperso que a gente pega e copia. Acho que todo universo é um livro de poesia. Acho que todo universo é um livro de poesia. Ei, ei, dedo. Minha coisa com a música sempre foi a composição. Sempre foi compor. É o meu, eu faço outras coisas na música. Eu canto, eu escrevo arranjos, eu toco meu instrumento. Mas tudo isso é em função da composição. Tudo. Tudo que eu faço é... Eu toco porque eu preciso tocar para compor melhor. Eu canto porque preciso apresentar o que eu componho. E eu escrevo para poder dar... escrevo arranjos para poder dar a cara que eu acho que a música tem que ter. Eu sou meio compulsivo, assim, para compor. E aí foi quando eu conheci o Paulo César Pinheiro, que foi o Moacir Luz que nos apresentou, que eu acho que isso aí, de uma certa forma, é um referencial, é um marco para mim. Isso. A partir de ter conhecido o Paulinho, que foi o cara que encarou mesmo essa coisa da parceria comigo, né? Da gente, pô, tinha época que a gente fazia. Era uma produção muito grande, porque eu mandava melodias para ele e ele letrava. E ele me mandava letras que eu musicava ao mesmo tempo. Então a gente foi acumulando. Hoje em dia a gente tem mais de 200 músicas compostas. Mas o Paulinho foi o cara que me apontou um norte para isso, né? Eu sempre tive ele como um ícone, assim, da poética musical brasileira, um cara que sempre foi uma grande referência poética, assim, para mim, dentro da música. E ter conhecido o Paulinho, ter começado a trabalhar com ele, para mim foi um impulso muito grande. Fora o fato de que ele me apresentou, assim, a muita gente que, por sua vez, passou a ser importante para mim também. A outros compositores, como Francis Dori, do Lobo. Foi ver Rei Congo depois da calúnia. longa além do mar. Foi pro Cangerê de Zâmbia Pongo, no terreiro grande de Oxalá. Zumba foi pra Ruanda, mas foi Zambi quem mandou chamar. Quem olha a lua branca de Luanda, vê Ganga Zumbi no seu gonga. Cadê Zumbi, meu Ogundilé? Cadê Zumbi, meu Butalambô? Cadê Zumbi, Olorundité, meu Sindorere, que lá mandou? Cadê Zumbi, meu Ogundilé? Cadê Zumbi, meu Butalambô? Cadê Zumbi, Olorundité, meu Sindorere, que lá mandou? Foi Zambi quem mandou chamar. Quem olha a lua branca de Luanda, vê Ganga Zumbi no seu gonga. Cadê Zumbi, meu Ogundilé? Cadê Zumbi, meu Mutalambô? Cadê Zumbi, Olorundité, meu Sindorere? Meu Sindorere, que lá mandou. Quem mandou chamar? Quem mandou chamar? Mas assim, apareceu um outro anjo na minha vida também, que se chamava Maurício Tapajós. O Maurício foi um cara super importante, ele tinha um selo que se chamava Saci, e foi ele que produziu meu primeiro disco, só com essas parcerias do Paulinho. Esse disco se chama Boio. Eu lembro que quando ele saiu, já me deu uma alegria muito grande, que ele foi indicado ao Prêmio Sharp, na época era o Prêmio Sharp. Indicado como revelação e tal, e foi uma coisa muito importante para mim. Um disco que hoje as pessoas procuram muito e não tem, porque a gravadora acabou com a morte do Maurício e os discos sumiram completamente do mercado. Mas eu estive no Japão recentemente agora, muita gente lá vem me falar desse disco, que é um trabalho que a gente não sabe como que chega lá, né? Mas chegou. E logo depois eu fiz um disco chamado Mulato. Mulato é de 96, se eu não me engano. Quer dizer, na verdade, não foi logo depois, não. Passou um hiato aí bastante grande, né? De tempo. Um disco produzido pelo Rodolfo Streuter, que é um grande amigo, um grande músico, contrabaixista, um grande produtor também. E saiu pelo selo da Pau Brasil, que é um selo dele. Esse disco também foi muito importante, que através dele... eu pude pôr uma cara para fora do Brasil pela primeira vez. Esse disco foi lançado lá nos Estados Unidos por uma gravadora de lá, foi licenciado para lá. E em 99 eu me apresentei no Hollywood Bowl, que é um ícone assim, também, né? Para a música americana é um templo sagrado, assim, é um lugar bonito e enorme. E eu fiz dois shows lá que para mim foram importantíssimos também. Das gerais desde menino me tornei seu narrador, sou por força de destino violeiro e cantador, mais um cabra no destino inquirindo versejou. Em que chão mais me ilumino, litoral ou interior? Foi de braço com a viola de Angelim que pai plantou, que eu corri o mundo afora, sempre atendi quem desafiou. Nesse dia de céu escuro, num murmúrio se especulou, de onde vem um canto mais puro, do litoral ou do interior. Pro calor do desafio todo mundo se chegou, vindo ver o digladio que o vozerio anunciou. Veio avô, pai, mãe e filha, teve gente até que apostou, de onde vem maior maravilha, do litoral ou do interior. Se é nas serras de Diamantina que a retina vê mais fulgor, as areias de Amaralina é que o sol destina seu resplendor. Me responda quem tem doutrina, se algum sábio já vislumbrou mais beleza na água marina que na vereda do interior. Se mais brilha o Jequitinhonha que Salvador. Belo é ver mestre de saveiro tomando a vela e a arrebentação, mas tão belo quanto o vaqueiro, o aboio, a sela, a espora e bridão. Sendo assim, ninguém nesse mundo vai dizer sem vacilação, mas encanta o ser tão profundo que o mar é tudo e vence a questão. Sendo assim, sertão, vire mar pra virar sertão, pra ser outro mar, sendo outro sertão. Pidorolo, torolo, vetoro, tiere, tiere, toro, dunde, tiarada, dideta, dedite, um dolo, dendo, dende, dendo. Thank you. Depois disso, eu tive os primeiros contatos com a Biscoito Fino. Eu já conheci o Francis e a Olivia, e o Francis me convidou nessa época para participar da Sinfonia do Rio de Janeiro. Como cantor também, foi uma grande honra. E nessa época, exatamente nessa época, a Biscoito Fino estava começando a se estruturar. E a Olivia, que também cantou na Sinfonia, me convidou para gravar, para fazer um contrato com a Biscoito e gravar pela Biscoito. Eu fiquei muito feliz e comecei a ter essa relação que eu tenho até hoje com a Biscoito Fino. Esse primeiro disco que eu gravei com ele se chama África. Foi um disco também para mim muito importante, porque logo depois ele foi premiado como o melhor disco de 2002 no prêmio Rival BR. É um trabalho interessantíssimo essa história desse trabalho, porque eu não tenho a menor noção de como é que as pessoas têm acesso a esse disco. A internet ajuda isso muito, né? Parece que é uma coisa que fica meio disseminada. Mas, assim, gente das mais diferentes regiões do Brasil... Para você ter uma ideia, eu fui para a Argentina pela primeira vez há uns 3 anos atrás. Eu nunca tinha posto pé na Argentina. Depois que eu fui lá... Eu fui entender como é que as coisas funcionaram lá. Eu fiz um show em Salvador que tinha um compositor argentino maravilhoso que assistiu o show. Eu dei um disco a ele. Ele foi para a Argentina. É o Carlos Aguirre, que é um grande compositor argentino. E ele pegou esse disco... Não tinha como comprar na Argentina, né? O disco não estava distribuído lá. Então ele meio que foi disseminando a coisa. Aí quando eu cheguei lá, pela primeira vez em Buenos Aires, eu fiz dois shows no teatro que lotaram. Eu não consegui entender por quê. Aí eu conversei com ele, falou: pô, é porque todo mundo conhece esse disco seu aqui. O meio musical, as pessoas que se interessam pela música elaborada e tal, todo mundo conhece, as pessoas vieram por causa desse disco. Mas depois eu gravei outro disco chamado Sérgio Santos, pela Biscoito Fino também, que foi muito legal. E gravei depois um outro que eu adoro, que se chama Iossô, que é como se fosse um foco do África. É como se eu focasse na coisa do congado mineiro ali, dentro daquela realidade da influência africana. Nenhum adeus vai roubar os olhos meus, o prazer maior de amar e a alegria de viver. Nenhuma dor de separação de amor vai fazer do amor uma ilusão no coração. Nenhuma vez que um romance se desfez, vi motivo pra sonhar foi razão pra eu sofrer nenhum final. Vai fazer do amor um mal ou vai impedir de procurar me apaixonar? Nem meu coração também vai ficar refém de uma saudade, infelicidade. Quem amou não por nenhum adeus, eu vou deixar de ser mais feliz. Nenhum adeus, nenhuma dor. Eu fiz agora meu último disco, que se chama Litoral Interior. Esse disco é uma coisa que ficou assim, durante muitos anos me martelando na cabeça, durante muito tempo, essa ideia do contraste entre o litoral e o interior do Brasil, que são realidades muito diferentes. Eu acho que essa dualidade, né, mar e sertão, ela já existe, inclusive, na cultura brasileira há muito tempo. Com essa música que dá nome ao disco, Litoral e Interior, eu fui indicado ao Grêmio no ano passado e para mim foi muito importante isso. Eu acho que é um reconhecimento legal. O Grêmio é uma coisa que tem muita, mas muita gente participando, né? O processo seletivo é uma coisa muito forte. Então só o fato de ser indicado já foi uma coisa importante para mim. Ainda mais que eu tinha como concorrentes dois dos meus maiores ídolos, que eram o Edu Lobo e o Dori Caymmi. Concorrente é engraçado. Não dá para ser concorrente desses dois, não. E a gente até fez um show juntos no final do ano passado. Foi muito legal, até por causa dessa história da indicação pro Grêmio. E foi também uma coisa maravilhosa para mim, porque realmente são dois caras que me formaram, né? Papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai no samba, no salão. O pagode é bom, é de primeira. Mas samba que tem quem tem poder, a não cifrão. O samba acaba perdendo na tradição. O samba não tem que ter patrono. Posso dizer assim que Dori, Edu, Tom, Francis, Ivan, Moacir Santos, Milton, esses caras que fizeram a cabeça que eu tenho na música, veio daí. E estar perto deles assim, para mim sempre é uma coisa importante, assim, sempre é motivo de aprendizado. Eu acho que a música é um aprendizado constante. Eu acho que não tem, talvez não tenha nenhuma área assim, de atividade artística que exija tanto esse tipo de comportamento que a gente tem com a música. Não tem zona de conforto, entendeu? Não existe respirar. Eu acho que o cara que tem a preocupação mesmo estética, de aprofundar, de... O cara tem que estar dia a dia ali, batalhando. É um garimpo cotidiano. Assim. Você tem que estar o dia inteiro querendo fazer, você tem que estar. Sabe assim, é uma atividade que exige essa continuidade. Se a gente quer ter uma cara, né? Se a gente quer ter uma personalidade artística. Acho que ter essa impressão digital sempre foi, desde lá do início da história, lá de Varginha. Essa necessidade de ter essa impressão digital aí sempre foi a coisa que eu mais procurei. Não sei muito bem se consegui e se talvez eu só morra sem saber, entendeu? Mas com certeza, assim, até o final eu vou estar procurando isso, sabe? Assim, se eu conseguir um pedaço dessa impressão digital, eu vou sempre procurar um outro maior, depois vou procurar um outro maior e vou procurar um outro maior. Assim, eu acho que é isso que move, é isso que me motiva. Quem pisa forte o chão de Olinda sente logo a vibração. Ela que existe frevo ainda nas ladeiras desse chão. Em cada bloco que passa, o frevo arrasta a multidão. E em qualquer canto de rua é uma agulhinha frita, é um gole de birita, claridão da lua. Infelizmente, o nosso tempo acabou e eu tenho que dizer boa noite e até amanhã. Um grande abraço a vocês, Renato Tavolieri Filho, se despedindo. É festa até o sol raiar e o bloco vai sem direção.